Ciente, reporte quando pronto para descida, QNH Salvador na 017 e vou para a rotatória. Reporte rotatória ou visual com campo. Nível 160, voo 1073. Zona 073, SAMI Centro Recife, no 251, no 3325. 1251, confirme alternado. No 3325. 3325, obrigado, bom dia. Turno 397, 360 para São Paulo, Congonhas. Voo 397, está autorizado para São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte. Foi direto para a posição Trive e após conforme a rota do plano. Decola da 10 com curva à direita, subida da El, Leda Bridge. Transponder é 5407, o controle em 120, décima 8, conteja. As condições em Salvador, agora o teto 900 pés com 7 mil metros de visibilidade e chuva nos arredores, confirme intenções. Sim. De Serra, informo que Salvador está com agora 900 pés de teto, 7 mil metros de visibilidade, chuva nos arredores, com 1,28 graus e 1,2 nós o vento. Mil pés via corredor Axé. Aguarde. Que Serra, mil pés, via Corredora Sé, reporte Farol da Barra. Que Serra, copiou o controle. E a corredora Xé, a Una Mil Pés, confirme por AB. 5595, paciente da Romeu, bom dia. Sub 5595, é um plano Yankee inicialmente no 140 para Ilhéus, aceita? Ok, desculpa, Salvador, não foi copiado, é 5595 para copa. Ok, TRIP 5595, eu tenho aqui autorizado um plano Yankee inicialmente no 140, aceita? Firmo. Ok, então TRIP 5595 está autorizado para Ilhéus, plano Yankee inicialmente no 140. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, subida da El, Lida e após direto para Ilhéus. O transponder é 0273, o controle 120.8, corteja. Para 140 para Ilhéus, decola da 10, curva direita da El Leda, depois direto Ilhéus, 7203 no transporte, a confirmar o controle 1208. 1208 o controle, 0273 o transporte, ok? Sim, muito obrigado, 0273 1208. Correto, chame para o acionamento, TRIP 5595. Alfa, desce para altitude de tráfego, quem negar no 0 no 7. Afirmativa, altitude de tráfego. Nova, chama a torre 118 decimal 95. Opa. Afirmativa, 118 decimal 95. Matheus, 7,95, Vitor Romeu. 1-1-8, décimo 05. Cortejamento correto. Tenho de pouso cabeceira 1-7, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Matheus, volta só e cita pouso na cabeceira 1-0. 1-0? Ciente. Aposto na final da 1-0. Alfa, reportará. 4 lá, torre. Ok, muito obrigado. E um pedido também imediato na torre. XR, chama torre 1-1-8, decimal 95. Oi, bom dia, Arturo, sua Nova Serra. Chulo Quebec Serra. Bom dia, aqui Negão no 017, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. O tensão é pouso na 1-0 ou 7? 35. 35? Ciente, reporte na final da 35. Tá, final 35, acabar de voar. Torre com 923, bom dia. O 1983 autorizado a alinhar e decolar. Cabeceira 1-0. Mantendo o ponto de espera agora. Entendeu então que é pra manter o ponto de espera ao ponto de espera. Oi, Victor Romeu Alfa, dá base para final, baixar e travado. Victor Romeu Alfa, autorizado pouso cabeceira 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-2-9. Tráfego avistado. Alfa. 983 visual com tráfego para pouso 1-0? Ah, após pouso do mesmo, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Após a Vitor Romeu Alfa no solo aos 3-0, confio em paz, estacionamento? Aviação geral. Ciente. No solo aos 3-1, livre direito, estamos só na frequência 1-2-1, decimal 9. Afirmativo, solo 1-2-1, obrigado, é um bom. O que eu acabei de dar? Alfa, sua frente, quilo, pátio 3. Alfa, sim, obrigado. Então, 923, falar de um momento. Bate para a 35, quilo, sabato 4. Quilo, Quebec Serra, tráfego avistado. Livre pouso, cabeceira 35, vento 1-0-0 graus, 1-4-9. Livre pouso 35, quilo, Quebec Serra. Gente, ficou correndo. O 07 está 2000 pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2000 vai reportar estabilizado, contra 207. Azul, afastado 12 milhas da cabeceira. Teria mais em torno de 2 minutinhos. Tá? caso necessário, a gente libera a direita e retorna então, vem? Perfeito. Está resolvido já a situação, estamos prontos para a decolagem na 10-9. Kilo Quebec Serra, no solo 33, só estacionar a frequência aí. Vai iniciar a decolagem na 10-9. 93, positivo. Autorizado a decolagem, cabeceira 1-0. Vento 090 graus, 1-3-2. Azul 4207, localizador. 4207, torre 1, noite decimal 95, com pouso. 1895, muito obrigado, até a próxima. Torre Salvador, bom dia, Azul 4207, LS. Voo 9983, decola 234, chame controle na frequência 120.8. 1208, bom feriado. Azul 4207, continua aproximação, reporte baixado, travado, visual com campo. Quem negar 10, 17. Vai reportar 4207. Violeta Brite para o 360, dá presente, gostaria de Violeta, é possível? Afirmativo, Violeta Ledo, gol no 983. Muito obrigado, Linda na proa. Kilo Romeo Oscar, mantém as condições visuais, 1.500 pés de corredores. Foi travou, Campo Vista, 4207. 4207, visual com qual? Firmo. 4207, livre pouso, cabeceira 10, vento 100 graus, 129. Livre pouso, 17, na 10, azul 4207. Zulu, Bravo, Kilo, prossiga, bom dia. Saí visual no corredor Axé, tá, para cópia. Autorizado Salvador, CA November Tango Bravo, nível 065, a decolar da pista 1-0 com curva direita, ingressar no corredor Axé, 1000 pés restrito, aguardando a atenção do controle, chama controle 1208 e aciona 5170, Zulu Bravo Kilo. Solo na sequência 121 decimal 9. Direita chama solo 219 vezes 4207. Após EV táxi, pátio, Índia Alfa, ponto de espera 1895, o ajuste no 097, então boa viagem. Solo TP 595 para o táxi, 67 a bordo, 3h30, Salvador. Trip vai seguir a aeronave da Gol, ponto de espera 1895, táxi via Índia. Quando pronto, chame a torre, o ajuste no 097, Trip 5595, tenha uma boa viagem. Segue o aeronave da Gol Índia, 1895 na espera. Muito obrigado, até a próxima. O Leon, mas só falou direto do farol da barra. Confirme pessoas a bordo e o código locado. 004207, taxiway Alpha. Então, 3896, aciona a identificação, autorizada a chegada Mari. Isso para o nível de voo 050. Visual nos mínimos. Gol 1738, aciona a identificação, autorizada a chegada Mari. Isso para o nível de voo 060. Visual. Vai ingressar no corredor forte, 1000 pés, aguardando a atenção do controle. Chama Salvador em 1208 e aceno 0135, Papa Uniforme, Sierra Eco Hotel. Esquerda após, pátio da Bata com quantos a bordo? Polo 397, autorizado a alinhar e decolar, cabeceira 10, vento 100 graus, 12 baixo. Além de agora. O controle já transfere a torre 1895, ajuste 0097. Bravo Kilo, prossiga. Irmão, já copiei sim, confirmando apenas o transfundo, é 5170, tá no pátio 3, não é isso? Próximo da Juliette, azul 407. 4207, ingresso a Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, azul 4207. Lulu, Bravo Kilo, tá livre o acionamento, chame pronto para o táxi no pátio 3. Vindo a aeronave da Gol, que está na pistão 0, está autorizado a alinhar e manter cabeceira. Após a aeronave, a transmissão está entrecortada aqui, o Zulu Bravo Kilo. Então agora vai decolar da 97 com curva direita, no corredor Axé. Com quantos a bordo, Zulu Bravo Kilo? Axé, 1017, já posta no ponto de dar atenção da pátria. Só tem intenção de decolar na interseção ou da cabeceira? Aporte no, na interseção do ponto de espera da, da base. Vai decolar da 197 com curva à esquerda, ingressando no corredor forte, 1000 pés, restrita, aguardando atenção para o 065. Continua o controle e o transponder, Zulu Bravo Kilo no pátio 5 da aerostato, quanto a bordo? Decolado aos 43, chame o controle na frequência 120 decimal 8. 208, obrigado. Bravo Kilo. Controle, muito bom dia, Gol no 397. Gol no 397, contato radar na decolagem, surfa no nível Jô 360, saída da Hélio Leda Brito. Hélio Leda 360, da Hélio Leda Brito. O TAM 3896 desça para 2 mil pés, o ajuste 1017, saída de restrição de altitude em Itápica.